finiguice. A vala pra só extrair pable pro. Pra destravar os trades vários café bem. Tá com beis, água linda está plã. Cedo machado colou pelos tareca. Já esfater pá da TA. Desde a Dedai de amém. Já é mais, Deus é 10. Mas é você quem faz. Nada cai aos seus pés. Bless. É quem te levanta, não importa o nome da santa. No dime se dança e canta, budista emana mantra. Pureza se abstrai, no sumo do sacerdote. Valores pra acrescentar, nada que se guarde em cofre. Abusar da fé alheia é algo inaceitável. Mas fica relax, lei do retorno é fonte inesgotável. Pesado pra carregar, rotina grava. Tô no tabuleiro, todo movimento a câmera grava. Privacidade em escalas. Nome, sobrenome, digitais escaneadas. Salve todas as quebradas. Meu nome é Cid. O que não faz diferença pra nós é o que nos aprisiona sós. O que não faz mais diferença pra nós. Faz mais diferença pra nós. É o que nos aprisiona. Só isso que não faz mais diferença pra nós. Tudo perdido nos significados. A palavra só traz problema. Pra destravar os trades vários fica bem. Escuta a língua das plantas. Ser chamado